teatro diante da cena, o povo de certo iria aplaudir. Tem coisa na vida que a gente tem pena de deixar de lado porque vai dormir. Na beira da praia passava a morena, na ponta da nuvem nascia o luar. Um quadro perfeito, uma fotografia, e o dia morria no fundo do mar. Oh, oh, Carapuá. Me diz quando será. Não dá mais pra esperar. Aquele cinema nos olhos molhados, o ardido do sal. O gosto do peixe, a visão da morena, mostrando seu corpo queimado de sol. O porto distante, a barca pequena, a ilha que some, um adeus pra se dar. Embaixo de tristeza, na tarde serena, não tem mais remédio, vou ter que voltar. Oh, oh, Carapuá. Me diz quando será. Não dá mais pra esperar. Aquele cinema nos olhos molhados, o ardido do sal. O gosto do peixe, a visão da morena, mostrando seu corpo queimado de sol. O porto distante, a barca pequena, a ilha que some, um adeus pra se dar. Me bate tristeza na tarde serena, não tem mais remédio, vou ter que voltar. Oh, oh.